solo mordidas de 301 y de 340 como es el tabú. São Paulo, Congonhas, copiou 340. Zero, São Paulo, Congonhas, nível 340 está autorizado, via com Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge, após interceptar, fez Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5035, controle 120 decimal 8. 340 com manobra no plano, Zulu 10, Bridge, Bravo de Zulu, Trive e conforme o plano. Recalda 10, curva direita após da El, Laser, Bridge, 5035, transponder 1208, controle Salvador 3301. Beta 3601 e modifica a frequência para a gente ler 10895 para o pushback acionamento. Camarada 1905 para o pushback. Confirmando a frequência para o pushback, será 1995. 118 decimal 95. 95, graças. Mike X-Delta, mantém 080, a sua do VR Salvador e reportando para a descida. Confirmando o destino aí, Léo, Mike X-Delta. Delivery, puxa sonar, chame táxi. Delta. Delta informa visual, espaço da 2000 a 4000, grupo de 9, vento 340 com 15 nós. Hoje no vento 340 com 3 nós. É o 3, afirmativo. Teatro, reposto na Viscada Salvador. A bordo? 1-3-4. Parte principal, Indy Alpha, reporte ponto espera da 10, pronto com altímetro 1-0 no 4, está 3-6-0-1. Altímetro 1-0 no 4, pátio, Indy Alpha, reporte na pronta, 3-6-0-1. Tristan 3601, posso manter a posição de Tristan só para fazer uma pesquisa? Firmo, tá livre, tá 3601.